diante dele até a tristeza, salta de alegria. Ei, eu vou cantando um reggae, sinto muito mais leve, louvando a Jesus. Canto no ritmo gostoso, a todo poderoso, seu nome é Jesus. Nele sou mais que vencedor, nele me torno invencível. Nele fica tudo mais bonito, quem nele crê torna tudo possível. Poderoso que destrói o inferno, sim. Pro meu pensamento, pro meu caminho é meu guia. Diante dele até tristeza salta de alegria. Ei, eu vou cantando um rei, sinto muito mais leve, louvando a Jesus. Tudo mais bonito que fica, quem nele crê torna tudo possível. Tristeza, salta de alegria.